aqui dentro da verdade, encostado a meu pai. Celebrou a minha mãe 90 anos de amor. Viva aniversariante, amor e doido em tua vida. Viva nossa patriarca, querida madrinha Rita. Viva nossa patriarca, querida madrinha Rita. Aqui dentro da verdade, encostado a meu pai. Celebrou a minha mãe 90 anos de amor. Viva aniversariante, amor e luz sua vida. Viva nossa patriarca, querida madrinha Rita. Viva nossa patriarca, querida madrinha Rita. Sempre a Deus por existir em nossa vida. Esta fonte de luz, amor e fé, sabedoria. Ela é nossa professora, que nos ensina humildade. Falou primordial pra ser feliz nesta verdade. Falou primordial pra ser feliz nesta verdade. Agradeço sempre a Deus por existir em nossa vida. Esta fonte de luz, amor e fé, sabedoria. Ela é nossa professora, que nos ensina humildade. Fala primordial pra ser feliz nesta verdade. Fala primordial pra ser feliz nesta verdade. Que dentro da doutrina, nesta luz tão gloriosa, tem um belo jardim onde brilha a grande rosa. Sentir o seu perfume é sentir o seu amor. É o amor da grande mãe, santidade poderosa. É o amor da grande mãe, santidade poderosa. Aqui dentro da doutrina, nesta luz tão gloriosa, tem um belo jardim onde brilha a grande rosa. Sentir o seu perfume é sentir o seu amor. É o amor da grande mãe, santidade poderosa. É o amor da grande mãe, santidade poderosa. Pai Eterno, viva! Viva a Rainha da Floresta, viva! Viva Jesus Cristo Redentor, viva! Viva o Patriarca São José, viva! Viva todos os seres divinos, viva! Viva nosso Mestre Império, viva! Viva toda a Irmandade, viva! Viva Santo Cruzeiro, viva! Viva Dono do Inário, viva! Viva todas as crianças, viva! Viva o Caminho do Céu, viva! Viva Santo Diamond Japan. Viva. Viva the Holy Light. Viva. Viva Celestial Love. Viva. Viva Union. Viva. Viva Inclusion. Viva. Viva Solidarity. Viva. Viva Santo Diamond Mission. Viva.